Sonho predileto. Minha cidade, tu és tão bonita que eu não me canso nunca de exaltar a formosura toda que palpita em teus vergéis, ó terra singular. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Andei louvando as tuas faceirices, alguns dos muitos esplendores teus. Falei também das rezas, das crendices e da profunda fé na Mãe de Deus. Eu sinto na alma o mesmo intenso afeto que te transforma, ó linda Santarém, do Tapajós no sonho predileto e do Amazonas no querido bem. Oito de dezembro. Santarém toda se apresta, vibrando ante a grande festa da Virgem da Conceição. Ergue cantos de louvores, ornamento andor com flores, de pétalas cobre o chão. No arraial que regurgita de tanta moça bonita, barraquinhas coloridas vendem várias bugigangas, uns colares de miçangas, balões doces e bebidas. O burburinho da praça das morenas tem a graça alegrando o festival. Passeios de namorados e no coreto os dobrados da banda municipal. Há confusões e ruídos do foguetório estampidos, clamores de alto-falantes. Mas tudo a gente tolera, pois o ano inteiro se espera a volta desses instantes. Mas a muitos este largo não diverte, traz encargo, exaustão, trabalho hostil, porque cuidam do açaí, aferventam tucupi numa azáfama febril. A piedade do povo é comprovada de novo na procissão vespertina. Em cada sério semblante transparece impressionante muita fé na Mãe Divina. Ponto alto dos festejos, são bem poucos os cortejos processionais como o nosso. A massa humana se agita, imensa ordeira contrita, a dizer tudo eu não posso. E esses cômicos anjinhos, já cansados, coitadinhos, sendo ainda tão pequenos, no final do itinerário não sabem mais do rosário e das asas muito menos. A festa acaba, que pena. Toda a gente santarena na última noite diz, pois durante vários dias teve intensas alegrias, rezou muito, foi feliz. Encanto de minha terra, festividade que encerra toda a crença mocoronga. Do povo, ó Virgem bondosa, a devoção fervorosa pelos séculos prolonga.